Damião Ferreira da Cruz é experiência em música e letra. Damião Ferreira da Cruz, experiência. Era profissional. Lama 27, 27, e palmo debaixo da lama. Não tem fulano, não tem cicrano, todos nós vamos para o planeta lama. 27, palmo debaixo da lama. Pode ser barões, pode ser ladrões, o fim de todos nós é 27, palmo debaixo da lama. A minha experiência. Biruna delicine, biruna filubi, biruna filubi, um beleço no muai. Patan den lanstan dan, fidesi leno mare, silisi nan finan, silisi lifi maua, me disu miru mi. O belu nawe, e domi no fonda leisan. Oh yeah, não menino moe. Bilo não me acho não, não se no nino me não, e em dor nasce um dia, oh, não. Ao mim. Anon de lobi pão, doce linoão, ande de fão, de lume. Sinto uma lida, onde lhe sumbai, da minha oveira da cruz, experiência. Damião Ferreira da Cruz, experiência. Doce deu bate só do nego pá. Rock nega na guitarra minigô. E rock lá do nego raído. E rock nega tina raído. Rock nega do nanando. Damião Ferreira da Cruz, música eletro de Damião Ferreira da Cruz, produção de Damião Ferreira da Cruz. Arranjo. As drogas são história, são história, são história do universo. As pessoas são mais sujas do que as drogas, porque as drogas, elas são medicinal. Ela cura a gente nos hospital. As pessoas são mais sujas do que as drogas, que as drogas são medicinal, elas curam a gente nos hospital. Quem critica elas precisa delas nos leitos dos hospital. Quem critica elas precisa dela nas camas dos hospital. Ai, dona morfina, salvador do meu coração. Ai, dona heroína, salvador do meu pulmão. Oi, a madre dela é colombiana, é mexicana, é peruana. Elas são viventes como gente. Cura alimento, cura gente. E a língua do povo é mais suja que as drogas. Drogas são história do universo. Da mente em lobilina, birofunda e bofambô. De bela fambeia, tudo é pretexto para aprender gente, tudo é enredo para matar gente. As drogas são ser vivente e como gente, elas são história do universo. E quem critica ela precisa dela no leito dos hospital. Ai, dona heroína, salvador do meu coração. Ai, dona morfina, salvador do meu pulmão. Que a madre dela é colombiana, é peruana, é boliviana, é mexicana. Mas eu não gosto dela, só gosto do amor que ele vive com ela. Tudo isso aí nesse planeta, gente, são enredo para matar gente. Tudo isso aí nesse planeta lama da minha Ufeira da Cruz experiência. Tudo é enredo pra ganhar dinheiro. Música. Oscar e letra de Damião, o Ferreira da Cruz. Experiência é a música do planeta Lama. Damião, experiência. Choro por ela, mas elas não choram por mim. O que devo fazer com elas? Porque elas não fazem nada por mim. Eu choro por vocês, mas vocês não choram por mim. Que devo fazer pra vocês gostar de mim? Amor, vou trazer pra mim. Você está dormindo com os olhos fechados para não me ver quando você abrir os olhos. Tô distante de você, amor, volta pra mim. Não me deixe assim nesse mundo sem fim, amor. Você está dormindo com os olhos fechados para não me ver quando você abre os olhos. Estou distante de você. Não se esqueça dos dias de amanhã. O que pode se acontecer? Pois você está bem de vida, eu estou numa ruína, precisando de vocês. Vocês fingem não me ver. Amor, volta pra mim. Não me deixes assim nesse mundo sem fim. Amor, você está dormindo com os olhos fechados para não me ver. Não esqueça do dia de amanhã, o que pode acontecer. Pois você está bem de vida, eu estou numa ruína, precisando de você. Você pensa em não me ver, meu amor, volta pra mim. Não me deixes assim nesse mundo sem fim. Damião Ferreira da Cruz, experiência. minha pátria. Ele é lindo, ele é belo, ele é verde, branco, azul e amarelo. Eu moro na favela, com duas janelas. Ela é minha aquarela, o povo sofrendo. Você dará para mão. O mundo é minha pátria. Ele é lindo, ele é belo, ele é verde, branco e amarelo. Ele é lindo, ele é belo, ele é branco, azul e amarelo. Eu moro na favela, com duas janelas. Ela é minha aquarela, o povo sofrendo e a polícia batendo nelas. Mas pobre vez tem que trabalhar e apanhar outra vez. Eles são a maioria nesse planeta lama, mas não mandam nada. Quem manda são os burilões que faz dele escravidão. Socorro! Quero um cruzado de liberdade, a viver nessa favela, sem documento, sem ser agredido pelos homens da lei, vivendo com prazer no amanhecer. A lei democrática nos dá o direito de viver com liberdade nessa favela e nessa cidade. Só caso de flagrante que pode prender, mas as leis não são respeitadas, isso é abuso de poder. Quem manda é a força e a fechadura. É por isso que eu não gosto é da ditadura, que tem fingimento de abertura. Se estamos na abertura, temos direito de andar na rua, sem dinheiro, sem documento, dormindo no relento, contra o vento, sem ser agredido pelos homens da lei, vivendo com prazer no amanhecer. Só caso de flagrante que pode prender, mas as leis não são respeitadas, isso é abuso de autoridade. Mas as leis não são cumpridas, isso é abuso de poder. Quem manda é a força e a fechadura. É por isso que eu não gosto da ditadura, porque tem fingimento de abertura. Se estamos na abertura, temos direito de andar nas ruas, sem dinheiro, sem documento, dormindo no relento contra o vento. Da minha Feira da Cruz, que é experiência, música e letra de Damião, experiência. Damião Ferreira da Cruz, Damião, experiência. Damião Ferreira da Cruz, que luta diária que eu vejo daqui, a marcha do povo nos trilhos do morro faz a alma ferir. Os olhos se enchem na magreza da vida despida de sonhos e de cores, da meiga criança que quadro a das, que espelho real. É a lida do povo, é a vida do morro, sociedade é quem faz. O germe da luta ali agora botou, matraca metralhar que há pouco chegou. A cuíca gemeu quando o sangue zorrou, nos trilhos do morro os olhos pararam. Os homens desceram, deixando atrás o ódio e a dor. Aqui os meus olhos estão a fitar outros olhos que não vê as estrelas no céu a brilhar. Música e letra de Damião Ferreira da Cruz, de experiência. Damião Ferreira da Cruz, experiência. Música e letra, produção de Damião Ferreira da Cruz, tudo financiado com o próprio dinheiro dele. Canta o único músico a tocar e cantar. Som acústico bem fraco. Eu tô nervoso, cabeça cheia de problema. As pessoas que chupa a boca das outras pessoas são pessoas viciadas a fazer seco pela boca. As pessoas que chupa a boca das outras pessoas são pessoas viciadas a fazer seco pela boca. As pessoas que chupam a boca das outras pessoas são pessoas viciadas a fazer seco pela boca. Ora que eles estão beijando, elas estão beijando a boca das outras pessoas. Fica com vergonha das outras pessoas, que outras pessoas tá olhando para as pessoas que tá chupando a boca da outra. Ela fica com vergonha, por isso que ela chupa a boca das pessoas, porque elas são aficiadas a fazer seco pela boca. Não tem um pau de sebo do dia de São João, que as outras pessoas tá olhando, eles ficam com vergonha de chupar o pau de sebo das outras pessoas no dia de São João, nas festas de Dionina. Essas pessoas que chupam a boca das outras pessoas são pessoas viciadas a fazer seque com a boca. Que ela fica com vergonha das outras pessoas que tá olhando ela chupar. Eles chuparam a boca dessas outras pessoas, aí fica com vergonha de chupar o pau de sebo das outras pessoas. Sou uma pessoa viciada a fazer seco pela boca. Sou uma pessoa viciada a chupar a boca das outras pessoas. São pessoas viciadas a fazer sexo pela boca. É por isso que ele fica com vergonha de chupar a boca das outras pessoas. Ela, ele lá, ele sabe, ele é bem pelã. É por isso. Sou contra a natalidade, sou contra, eu sou a favor da natalidade. Eu sou contra o aborto, sou a favor da natalidade. Sou contra o aborto, tudo, tudo que é vida não pode ser destruída. Isso é amor, isso é vida. A mulher que não quer ter filho não deve transar na frente, e deve transar na traseira, na boca e na mão, pra não matar ser vivente do seu ventre. Ainda existe muitos cornão que fica matando inocente com a própria mão. Quer ter filho, não deve transar na frente, ela deve transar atrás, que ela já tá uma viciada a transar na boca, atrás e na mão. Pra que essa ilusão de botar camisinha no buracão? O cornão que não quer ter filho não bota na frente dela não. Ele bota atrás, atrás dela, é tal no cuzão. Senão ele mete a boca pra não matar ser vivente dentro dos ventos. Pra que esse negócio de camisinha? Isso tudo é fantasia para arrumar dinheiro nas costas dos bobão. A mulher que cria os abortos não tem pena de seu próprio corpo. Se ela não quer ter filho, não transa na frente e transa atrás ou na boca do cornão. Porque eu sou contra o aborto, sou a favor da natalidade, tanto tanto meio de transar sem matar os inocentes dentro de seu barrigão. Isso tudo é pretexto pra dizer, para dar notícia ao Lampião. Damião Ferreira da Cruz, experiência, é a música do planeta Lama, de Damião Experiência. A minha mina se mudou, doce mudou, e perto de mim, eu não sei porquê, ela se mudou de perto de mim. Eu vi ela tomando banho de chuveiro no banheiro, lavando a xerequinha suja de farinha. Na minha mina se mudou, se mudou, se mudou de perto de mim. Eu não sei porquê, ela se mudou de perto de mim. Ela era tão bonitinha, sendo uma piranha, lá na Paraíbinha. A minha mina se mudou, se mudou, se mudou de perto de mim. E aí ela toma no banho de chuveiro no banheiro, lavando a xerequinha, a suja de farinha. Não, samba é sério, é cor de seio. E a leira é parte de lino, mãe. Tirou bem errado, rendeirãozinha. Sarambana, ele se não é. Perdeza da viceira, a menina. Planeta Lama, 27 palmos debaixo da lama. Não tem fulano, não tem cicrano. Todos nós vamos para o planeta Lama, 27 palmos debaixo de lama. Não tem barão, não tem ladrão. Todos nós vamos para o planeta Lama, 27 palmos debaixo da lama. O planeta Lama é minha pátria, é de dar minha feira da cruz de experiência. O planeta Lama é 27 palmos debaixo do chão. Ele é minha pátria, ele é lindo, ele é belo. Ele é verde, branco, azul e amarelo. Eu moro na favela com duas janelas. Ela é minha aquarela, o povo sofrendo e a polícia batendo nela. Mas pobre não tem vez, tem que trabalhar e apanhar outra vez. Eles são a maioria nesse planeta Lama, mas não mandam nada, quem manda só engurilões e faz dele escravidão. Socorro! Moro na favela, mas não tenho liberdade de viver na favela e nem na cidade. Os homens da lei só quer prender e matar de escopeta em nossas cabeças. Socorro! Moro na favela, mas não tenho liberdade de viver na favela e nem na cidade. Os homens da cara preta só quer prender e matar de escopeta. Tô desempregado, sem dinheiro e sem dormir. Que lugar tão ruim, não posso viver assim. Os bichos da cara preta vem logo em cima de mim. Tentei explicar a situação, eles logo disseram não. Lugar de trabalhador é na prisão. Não faça isso comigo não, vim lá do sertão. Em Solimpini, lá do sertão, em busca de solução. Mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me prender, me dando tanta pancada e me prendendo. Quando lá cheguei, tive que me defender, mas não adiantou, fui mesmo pro xadrez. Lá mesmo me tornei um vagabundo, no mesmo sem querer. Lá mesmo me acabei, que lugar tão ruim, não posso viver assim. Oh, o mundo é minha pátria, ele é lindo, ele é belo. Ele é verde, branco, azul e amarelo. Eu moro na favela, com duas janelas. Ela é minha aquarela, o povo sofrendo e a polícia batendo nelas. Mas pobre não tem peixe, tem que trabalhar e apanhar outra vez. Eles são a maioria que anda nesse planeta Lama, mas não mandam nada, quem manda só engolilão e faz deles escravidão. Socorro! Moro na favela, mas não tenho liberdade de viver na favela e nem na cidade. Os homens da lei só quer prender e matar de escopeta e dar de cacetete em nossas cabeças. Socorro! Quero um cruzado de liberdade pra viver nessa favela e é sem documento, sem ser agredido pelos homens da lei, vivendo com prazer e no amanhecer. A lei democrática nos dá o direito de viver com liberdade. Nessa favela e nessa cidade, só casos de flagrante que pode prender. Mas as leis não são respeitadas, isso é abuso de autoridade. Mas as leis não são cumpridas, isso é abuso de poder. Quem manda é a força e a fechadura. É por isso que eu não gosto da ditadura. Tem fingimento de abertura. Se estamos na abertura, temos direito de andar na rua. Sem dinheiro, sem documento, dormindo no relento. Da minha música, da minha experiência, da minha Ferreira Cruz experiência. Música e letra da minha Ferreira Cruz experiência. Produção. Eu chimuló. Um valor forte, né? Oh, Deus, meu pai, Adolfo Ribra. Adeus, minha mãe, Eva Abrão. Deus, minha mãe, Eva Abrão. Adeus, meu pai, Adolfo Ribra. Ele era lindo, ele era belo. Ele era a cor do mão. Adeus, Madame Satã. Adeus, Adolfo Rita. Adeus, Eva Brown. Adeus, adeus, adeus, marinheiro. Marinheiro João Cândido. Marinheiro João Cândido. O almirante negro, revolucionário da bandamba, da chibata da Marinha do Brasil. Adeus, adeus, adeus, adeus, o planeta lama. Adeus, Daião Ferreira na Cruz. A mina me largou por outra mulher. É por isso que eu só gosto de mulher sapatão. E a mulher sapatão é igual ao homem. E a mulher elétrica é mulher da mulher sapatão. Eu moro na Bissala, fundo da Bissala, o antilabrão, dero o cine meu freobão. Me lendo um rombo, ele não lê, o morro vai me dar. Piro na fina malcinha.